24207, chame corrigindo. Desce para 2000 pés, o ajuste 10022, reposte estabilizado. 2022, 4207. O Gillette Quebec Kilo, confirme a altitude do último homem. Obrigado, li frequência até o próximo decolagem. 260, quando possível, Romeo Fox 018. Pronto, Romeo Fox 18, com 260. Prossiga para 2 mil pés, ajuste em Salvador, 2022, reposta pisado na LS. Salvador, muito boa tarde, com 738 do Brasil. 738, autorizado táxi, Alfa, reposta para a Juliette. Alfa, antes da Juliette, com 738. Controle Salvador, é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Papa Tango Yankee Delta Charlie. Mantenha 500 pés no corredor forte. Olha, recife. Reporte 20 milhas. Reportará o quê? Mantenha 500 pés no corredor forte. Reporte na 20ª milha. Ok, chamará a 20ª milha. Delta Charlie confirmando seu destino é Aracaju. Afirmo. Copiado, Yankee Delta Charlie. Então, quando possível, estimado para terminal, para ingressar na terminal Aracaju e para o pouso. Charlie. Controle, prossiga. Copiado, mantenha a linha do litoral e a baixa transferência. ILS 10, azul 4207. Helicóptero 4207, complete a aproximação 2186. 186, informe que tem alguém com a portadora aberta. Valeu. Controle, é o Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, controle, prossiga. Ok, a terminal, estimada terminal é aos 20 da próxima. E em Aracaju é às 16h15. O copiado, terminal 1520 e pouso, confirme Yankee Delta Charlie. Às 16h15. Copiado, Yankee Delta Charlie, 1520, terminal, pouso 1615. E para informação, temos um traço no litoral, no rumo oposto. É um helicóptero, um Bravo 407, também mantendo 500 pés. Sim. Patrulha 03. Para informação, temos um tráfico no sentido oposto, um helicóptero, um Bravo 06 a 500 pés. Ficará atento o 03. O 03 confirmando o pouso em Salvador. Controle o 403. 3 vai ingressar no corredor Interlagos, vai alternar para a proa de Simões Filho, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Copiado, guardião, o Patrulha 03, mantém ainda a escuta do controle de Salvador e reportando para final pouso. Escuta, reportará para pouso 03. Uno 260 vai chamar o centro Recife em 12685 e alternar 12545. Confirma a alternada? 12545. 5245, uma boa tarde. Salvador, Burrasco, Mondiantim, 4207, Zona Alfa. Azul 4207, autorizado táxi Alfa, reporte para o Universo Direto. Alfa, reporte para o Universo Direto, 4207. Estabilizado o NS1167, parceiro. 6740, complete a aproximação, torre 186. O Patrulha 03 confirma, vai manter o setor, já está prosseguindo para o pouso. Copiado, reporte, final pouso. Yankee Delta Charlie, controle. Livre a frequência e ao ingressar a terminal Aracaju, chame o controle 120, decimal 3, composto. Pushback acionamento, TAN 3191, tá na via dura. TAN 3191, autorizado pushback acionamento, reporte como para táxi. Exato, senhorita, vai reportar táxi 3191. TAN 3191, mantenha a posição, aguarde azul, azul passa pela sua retaguarda. Não passa aí? TAN 3191, aguarde pushback acionamento. Aguardando, 3191. Após o azul, tá livre? Positivo, tá 3191. Obrigado, senhor. Azul 4207 autorizado, táxi Juliette, portão 08. Web 6740, autorizado táxi Alfa, reporte para o Delta Juliette. TAN 3191, observa a passagem do azul. Testa 3191, chame para o táxi. Opa, senhor, consiga. Teria estimado para iniciar? Senhor, a gente, mais dois minutinhos, isso aqui o trator deu estacada. Sim, sem problemas, vou solicitar que aguarde mais um instante, vai passar um 37 web jet a causa, ok? Sem problema, vai guardar a posição, o pão já acionou o reator 2. Sem problema, então chame pronto, TAN 3191. Sim. 6740, ingresso autorizado, Juliette até o portão 10. Zero objeto na escuta. Autorizado para seguir até o portão 10. Salvador, 5728 Recife, 100 da novembro, confere 1021, aguarde cópia, já temos aprovação 350. boa tarde, com 777, novembro, novembro, confere, 1021, posto seguro, 340 aprovado, número 2 para cópia. Web 5728, autorizado Recife, via Upwind 58, nível 350. Saída Pulca, transição Caju, pista 10, primeira curva à esquerda. Acione código 5560, frequência do controle 12029. Web 5728, cotejamento correto, reporte de funcionamento. Um avião na sol? Sim, senhor. Já pegou o objeto, está aí, senhor, já. Obrigado. Não, tá ok. Eu solicitei que informasse pronto novamente, ok? Perdão, senhor. Entendeu que após o objeto estava autorizado. Estava aqui um pouco atento para o ator. Mas já está, vai liberar rapidinho a entrada. Sem problema. Não teve nenhum problema. Obrigado. Estou no 777, pronto para cópia? Voo 1777 autorizado Porto Seguro, via Upwind 50, nível 340, saída da EL, Leda, após direto Porto Seguro. Pista 10, primeira curva à direita, acione código 5547, frequência do controle 12028. Autorizado nível 340 para Porto Seguro, 350 da EL, Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Estou no 777, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Reporta para o estacionamento, 777. Tá, 3191, são 222 a bordo, autonomia de 3,25, Guarulhos. Tá, 3191, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, o ponto de espera chame torre, na frequência 118.6, NH1021, no bom voo. 3,21, ponto de espera torre, até mais tarde, 3191. Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, aguarde copa, por gentileza. Alfa Tango, autorizado, busca vida, 500 pés, pro Nordeste, pista 97, acione código 0170. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, cotejamento correto. Para acionamento e táxi, chame torre na frequência 118 decimal 6. Papa Romeu Charlie Alfa Tango na escuta ainda. Bom dia, 3191, passa B3F, passa a sua escuta. 3191, mantém a 360 na saída da Euleda, após bridge. Da Euleda bridge, 3191, pode voar direto Leda, senhor, com referência? Cruzar direto Leda, tanto 3191. Obrigado. Direto Leda. Muito obrigado, direto Leda, tá 3191. 3191, sua identificação, vê se mantém a 5000. Tem matrícula? Azul 4463. Azul 4463, confirme o horário, pois não possui seu plano ainda. Temos aqui azul 4463 para Ilhéus, confirma? Aqui. Azul 4463, pronto para cópia? Aqui, por favor. Azul 4463, autorizado Ilhéus, região 220, saída da Euleda após Ilhéus, pistão 90, primeira curva direita. Acione o código 5561 no frequência do controle 120.8. Se mantém a altitude 5000, ajuste 9021 na guarda LS X-Ray, então 3216. Azul 4463, contingimento correto, recorte para o estacionamento. Controle, o Papa Romeu Tchara Alfa Tango. Tango, prosseguindo em reta de Boa Visais, no setor noroeste, reporte para regresso, Tchara Alfa Tango. Positivo, senhor. Papa Tango Vitor, Mike Quebec, mantenha-se em condições usuais, é porte no farol de Itapuã. Afirmativo, prossiga pelo corredor Sierra Forte, farol de Itapuã. Olha, o Sierra Alfa Tango está visual com o local de pouso.